este uma carteira de Marlboro vermelho? Light ou vermelho? Vermelho. Tá vendo isso aí? É você? Quanto é o choquito? Pegou meu professor. Agora, e agora é aqui? O seu professor. Vou me dar um choquito. Vai agradecer. Tem chocolate de caixinha? Tem. Você quer? Carinhoso. Marlboro. Valeu, mano.